você, me dê a sua mão. Deus colocou você aqui dentro do coração. Queria te dizer, sou mais do que seu fã. Te amo mais que ontem, menos do que amanhã. Tudo é sem graça sem você. A noite está fria, vem me ver. Quero seus lábios junto aos meus, tocar meu corpo no seu. Essa nossa história é filme de amor. Jamais eu consigo pensar em te perder. É dia sem sol, verão sem calor. Assim é a vida se não tiver você. Essa nossa história é filme de amor. Jamais eu consigo pensar em te perder. É dia sem sol, verão sem calor. Assim é a vida se não tiver você. Se não tiver você. Me dê a sua mão. Deus colocou você aqui dentro do coração. Queria te dizer, sou mais do que seu fã. Te amo mais que ontem, menos do que amanhã. Tudo é sem graça sem você. A noite está fria, vem me ver. Quero seus lábios junto aos meus, tocar meu corpo.